Jardim, um coreto à música e à saudade. É a pedida que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, de 30, 40, 50 e 60. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo e nós vamos atender ele que reside em Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o senhor Silas Augusto Barroso, que nos envia uma simpática missiva. E ele gostaria de ouvir com Mário Reis e Carmen Miranda, arranjo do Pixinguinha, composição que tem a assinatura do Lalá Lamartine Babo, Tarde na Serra. Que pérola de gravação que é esta, com Mário Reis e Carmen Miranda. Na pedida ainda, Chico Alves, o Rei da Voz, roupagem Lírio Panicali, do Davi Nasser, Canta Brasil. Tudo isso para ele, o senhor Silas Augusto Barroso, que reside em Ribeirão Bonito, cidade também que amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, e ainda Os Cariocas, conjunto Vox Filando, para ele o senhor Silas Augusto Barroso, do Luiz Lua Gonzaga Juazeiro. Da morena, dos olhos castanhos, a igreja lá no monte é uma imagem branca no altar do horizonte. É tarde, é tarde, o sol vai morrendo atrás da serra. Como é linda nossa terra, que céu de anil, os passarinhos vão em revoada saltando o Brasil. É tarde, é tarde, o sol vai morrendo atrás da serra. Como é linda nossa terra, que céu de anil, os passarinhos vão em revoada saltando o Brasil. A noite vem caindo, seu rosário de sonhos. Vai a lua desfilhando em clareto tristonho, das aves no arrebol, tristemente esperam o raiar da luz do sol. Thank you.

da tarde a sua sombra conversava ela e eu. Ai, meu adeus, como dói a minha dor. E o adeus, onde ando, meu 2006, o 13º ano consecutivos no ar de Um Jardim, Um Coreto, à Música e à Saudade. Agora, pela Rede USP de Rádio. Mas participe da pedida, gente ouvinte. O nosso e-mail é este, para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos atender ele, que reside lá em Araraquara, a nossa acolhedora morada do sol. Araraquara também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, à Música e à Saudade. É o que diz em sua carta o senhor Constantino Caetano, pela vez primeira conosco, e ele quer reativar a sua memória ouvindo esta composição do Zequinha de Abreu, Ademil de Fonseca, em sua primeira gravação, cantando Tico, Tico no Fubá. Osni Silva, talentoso e saudoso. Osni Silva, nesta gravação antológica, em adaptação para o nosso idioma, do Eduardo das Neves, arranjo do maestro Gaó, Osni Silva canta Alça Manolita, que valsa linda. Tudo isto para ele, o araraquarense, em nossa sintonia, Sr. Constantino Caetano, que ainda quer reativar a sua memória, em adaptação J. Padilha para o nosso idioma. Saudosos, João Dias e Dalva de Oliveira, arranjo do maestro Borba, Relicário. Tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico Nicolau está comendo todo o meu cubá. Olha o seu Nicolau que o cubá se vai, pega no meu pica-pau e tiro sai. Então eu tenho pena do chuchu que levou e uma cuia cheia de cubá eu dou. Alegre já voando e piando, meu cubá, saltando de lá para cá. Houve um dia, porém, que ele não voltou, o seu gostoso cubá vento levou. Triste fiquei, quase chorei, mas então vi, logo depois não era um e suja dois. Quero contar baixinho a vida dos dois, tiveram um filhinho depois. Todos agora pulam e saltam aqui com medo, todo meu cubá saltando de lá para cá. Todo meu cubá. Olha o seu Nicolau que o cubá se vai, pego no meu pica-pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do chuchu que levou e uma cuia cheia de cubá eu dou. Alegre já voando e piando, meu cubá, saltando de lá para cá. Houve um dia, porém, que ele não voltou, o seu gostoso cubá o vento levou. Triste fiquei, quase chorei, mas então vi, logo depois não era um e sim já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois, tiveram ninho e filhinhos depois. Todos agora pulam e saltam aqui com medo, todo meu cubá saltando de lá para cá. Era uma tarde em Sevilha, quando uma dama formosa eu vi. Era a mais graciosa filha daquela terra que estava ali. Ao seu lado um garboso rapaz e belo tipo de toureador. Dizia-lhe em chama voraz coisas bonitas, frases de amor. E a bela escutava com todo prazer as frases do guapo rapaz a dizer. Alça, alça, Manolita, meu coração teu será. Meu amor, minha querida, será teu por toda a vida, enquanto vida eu tiver. Não serei de outra mulher. Vai a buena dicha e verás que as cartas não mentem jamais. No outro dia, formosa, quis da verdade bem se inteirar. Como era muito curiosa, a cartomante foi consultar. Eu quero saber com certeza se Pedro meu toureador me ama com toda firmeza ou se ele jura um falso amor. As cartas abertas ali sobre a mesa, a velha responde com toda firmeza. Alça, alça, Manolita, deixe-me o valete afirmar. Meu Pedro, minha querida, será teu por toda a vida, enquanto vida ele tiver. Não será de outra mulher. Creio que vive e verás que as cartas não mentem jamais. Aí chega um dia um chamado para o toureiro ir a Madrid. O coração desolado de Manolita ficava ali. Cacilda rival nos amores e Manolita quer se vingar. E para causar dissabores, mil falsidades lhe vai contar. Seu Pedro não morre de amores por ti, chamado por outra vai ele a Madrid. Falsa, não posso acreditar que Pedro me quer enganar. Seu amor, minha querida, será meu por toda a vida. Enquanto vida ele tiver, não será de outra mulher. Vai a Buena Vista e verás que as cartas não mentem jamais. Chega, porém, de Madrid uma notícia de entristecer. Pedro na praça dali, fora ferido, estava a morrer. Manolita toda chorosa, a cartomante vai consultar. E diz-lhe com voz lacrimosa, vê se meu Pedro pode escapar. As cartas abertas, seu peito lhe estala, a velha tremendo tristonha lhe fala. Falsa, falsa Manolita, tudo na vida tem fim. Seu Pedro, minha querida, foi teu somente na vida. Eis meu valete afirmar, seu Pedro acaba de expirar. Reza por ele na paz, que as cartas não mentem jamais. Pisa morena, pisa com garbo, que um relicário eu vou fazer. O pedaço de minha capa, que há de pisar, que há de pisar teu lindo pé. Yeah. Pisa morena, pisa com garbo, que um relicário eu vou fazer. Um pedaço de minha capa, que há de pisar, teu lindo pé. Você não ouve uma música qualquer. Nós, também, não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para o nosso último intervalo e na volta, em nosso coreto sonoro, vão estar Carlos Galhardo, a Lira do Chopotó e Elza Soares.